Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Edelson Moura. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Segunda-feira, 1º de dezembro de 2014. Destaques de hoje. Ministro Nery Geller ajudou empresário preso na Operação Terra Prometida. Câmara faz vídeo chat nesta terça-feira sobre mudanças no Estatuto do Desarmamento. Nova lei fará casal divorciado manter papel de pai e mãe. Dois novos vetos passam a trancar a pauta do Congresso. Papa Francisco e Patriarca Ortodoxo apoiam cristãos do Oriente Médio. FARC liberta um general e mais dois reféns na Colômbia. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Áreas de instabilidade mantêm o tempo carregado no centro-norte de Minas Gerais e no norte do Espírito Santo, com chuva a qualquer hora. No litoral de São Paulo e no litoral sul do Rio de Janeiro, não chove. Nas demais áreas, faz sol ao amanhecer e ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde. Região Norte, sol, calor e tempo firme no Amapá, no norte do Pará e no centro-norte de Roraima. As demais áreas têm sol ao amanhecer, aumento da nebulosidade no decorrer do dia e pancadas de chuva a partir da tarde, que podem ser fortes, mas não duram muito tempo. Região Nordeste. O sol ainda aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora no sul da Bahia. Sol e chuva rápida no litoral entre Salvador e o Rio Grande do Norte. Sol e pancadas isoladas de chuva à tarde no oeste da Bahia e do Piauí e no centro-sul do Maranhão. Tempo firme nas demais áreas. E agora as previsões para a região sul. A passagem de uma frente fria e o avanço de novas áreas de instabilidade do interior do continente provocam chuva a qualquer hora do dia no Rio Grande do Sul e no oeste do Paraná e Santa Catarina. Tempo firme no litoral do Paraná e de Santa Catarina. Sol e chuva à tarde nas demais áreas. Previsões para a região centro-oeste. Áreas de instabilidade predominam e espalham muitas nuvens sobre o DF, Goiás e em Mato Grosso do Sul. Chove a qualquer hora do dia nessas regiões, com até forte intensidade. Em Mato Grosso, o sol aparece com força e chove a partir da tarde. O Jornal Brasil Notícias faz um breve intervalo e dentro de instantes estaremos de volta. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Música. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Segundo dados das estatísticas de registro civil do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, há 224.451 filhos de pais divorciados e apenas 6,82% estão sob os cuidados do pai e da mãe. Se o projeto de lei 117/2013, aprovado pelo Senado na quarta-feira passada, for sancionado pela presidente Dilma Rousseff, os números deverão se inverter. Atualmente, a guarda compartilhada é adotada sempre que possível. Com a nova regra, ela será a primeira opção do juiz. Para a psicóloga Isabel Cristina do Carmo Gonçalves, que atua com famílias, a aprovação da lei pode ser benéfica para pais e filhos. A lei tem um fator positivo, que é o de não excluir uma das partes. Ela também dificulta um pouco a alienação parental. Quando é necessário criar leis para interferir na vida privada, é porque está faltando bom senso. Isabel diz ainda que é necessário verificar se a aplicação será eficaz. É algo novo que, com o tempo, poderemos ver se vai ajudar ou não. Na prática, integrante da Sociedade Brasileira de Psicologia, a psicóloga Triana Portal afirma que o projeto de lei é viável na teoria, mas difícil de ser realizado com sucesso por todas as famílias. Na prática, não funciona, porque é muito difícil os casais se relacionarem. Existe uma pequena parcela que consegue funcionar bem. Para o advogado e presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Rodrigo da Cunha Pereira, a aprovação do projeto de lei é uma vitória. O que não é bom para a criança é não conviver com os pais. As mães compartilham com creche, com a avó e, por que não, com o ex-marido. Câmara faz videochat nesta terça-feira sobre mudanças no Estatuto do Desarmamento. Direto da Rádio Câmara, chamamos nosso colega José Carlos Oliveira com maiores detalhes. Às vésperas de ir à votação em comissão especial da Câmara, a proposta que flexibiliza o Estatuto do Desarmamento será tema de videochat. O relator da proposta, deputado Cláudio Cajado, do DEM da Bahia, responderá ao vivo a perguntas enviadas pelos internautas por meio do portal da Câmara na terça-feira, a partir das 11 da manhã. A polêmica proposta regulamenta a aquisição e a circulação de armas de fogo e munições do país e deve ser votada na comissão especial no dia 10. Cajado explica que o projeto surgiu em 2012 numa tentativa de resolver o impasse criado em 2005, quando o referendo com mais de 92 milhões de votos válidos dos brasileiros mostrou que quase 64% da população era contra a proibição do comércio de armas de fogo e de munição prevista no Estatuto do Desarmamento, uma lei de 2003. Criou-se uma, como nós chamamos no termo jurídico, uma vacância legis, ou seja, um hiato, criou-se um buraco negro, porque a lei do estatuto proíbe que qualquer cidadão possa adquirir arma ou ter a porte, principalmente o porte da arma, e o referendo, que fez parte da lei, desmanchou tudo isso, porque disse que esse estatuto não valeria, já que o referendo é quem daria a legitimidade e a legalidade para a lei. Portanto, a situação que nós temos hoje, no presente, no Brasil, é que o bandido está armado e o cidadão comum está desarmado, de peito aberto para ser assaltado, para perder a sua vida ou da sua família. Na última quarta-feira, a audiência pública da comissão especial que discute a flexibilização do Estatuto do Desarmamento foi marcada por manifestações contra e a favor da proposta. O tema também é um dos líderes de audiência nos canais de interação da Câmara com o cidadão, como o Disque Câmara e as enquetes. Em ambos, é expressiva a maioria de manifestações favoráveis à proposta. A enquete, por exemplo, já conta com mais de 200 mil votos, sendo 86,4% a favor e 12,8% contra. O videochat de terça-feira será transmitido ao vivo pelo portal Câmara Notícias e pela TV Câmara a partir de 11 da manhã. Quem quiser enviar perguntas para o relator da proposta deve ligar para o Disque Câmara 0800-619-619 ou usar o link do videochat que estará disponível na terça-feira no endereço www.câmara.leg.br. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. O doleiro Alberto Youssef, acusado pela Polícia Federal de ser um dos principais articuladores do esquema de corrupção que desviou recursos da Petrobras, apresentou melhora no estado de saúde. A informação, divulgada pela manhã deste domingo no boletim médico assinado pelo médico cardiologista Rubens Zenóbio, diz que Youssef está consciente e aguardando resultados de exames. Exatamente um mês após receber alta, o doleiro voltou a ser internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Santa Cruz, em Curitiba, após sentir fortes dores abdominais, febre e queda de pressão. Youssef está preso desde março em uma cela individual da Superintendência da Polícia Federal. Cardiopata crônico, é a quarta vez que o doleiro fica internado em decorrências da doença. O advogado Antônio Figueiredo Basto, que representa o doleiro no processo da Operação Lava Jato, contou já ter tomado medidas para que Youssef receba o tratamento adequado. Ele relatou ter ficado chocado ao se encontrar com o cliente na última semana devido ao emagrecimento dele. Fiquei assustado o quanto ele está debilitado. O empresário Marino José Franz, preso na Operação Terra Prometida, por ser, segundo o Ministério Público Federal, um dos líderes da organização criminosa que movimentou R$1 bilhão na comercialização ilegal de lotes da reforma agrária, conseguiu uma mãozinha do governo federal para explorar dois portos e ainda turbinar o escoamento de sua produção de grãos em Mato Grosso. Com a articulação do ministro da Agricultura, Nery Geller, que teve dois irmãos presos na mesma operação da Polícia Federal, a Simporte, empresa de Marino Franz, ganhou concessão de 25 anos para operar o terminal do porto de Mirituba, no Pará. Também assinou contrato de adesão para o porto de Santana, no Amapá. As concessões expedidas pela Secretaria de Portos são prorrogáveis por igual período. Para investir 370 milhões nos dois terminais, o empresário que está preso na carceragem da Polícia Federal em Cuiabá recebeu um empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Marino também é dono da Fiagril, uma das maiores produtoras de grãos do Brasil. O anúncio do contrato de adesão da empresa de Marino à Companhia Norte de Navegação e Portos, Ciamport, foi feito pelo ministro em 27 de outubro deste ano, em evento realizado na capital de Mato Grosso. O investimento anunciado pelo grupo foi de 250 milhões de reais. Na ocasião, Nery Geller explicou que, no Porto de Santana, 220 milhões de reais seriam aplicados no terminal e os outros 30 milhões de reais na construção de estruturação de silos. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, é evidente que agora o foco das notícias políticas se transfere para a formação da equipe de governo para o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. Mas, como diriam alguns amigos meus, é melhor o pessoal ficar com um olho no peixe e outro no gato. Traduzindo, de olho nas movimentações em torno da nova equipe e muito atentos no Petrolão. A repercussão sobre a nova equipe é favorável e acredita-se que até pode realizar um bom trabalho. Mas com uma advertência, se a presidente deixar. Se continuar achando que sabe de tudo de economia, vai repetir os erros que levaram ao desastre econômico até aqui. Precisa ainda ficar alerta sobre o fogo amigo que petistas e alas ortodoxas do PT estão fazendo sobre as escolhas. Dilma terá êxito na mesma proporção de sua independência do seu partido. E posso incluir os demais partidos aliados. Sabedores das dificuldades, muitos vão tentar se aproveitar para exigir mais. Precisa governar com aliados, porém, com metas e objetivos concretos. Gostaria de chamar sua atenção para duas questões que considero relevantes. O estado de saúde do doleiro Alberto Youssef. Volta e meia ele sofre distúrbios. Há o temor de que ele possa sofrer algo mais grave. Afinal, é um arquivo vivo e dos mais importantes para a elucidação deste mega escândalo que assola o país. Sobre isso, peço também sua atenção para a reação dos ministros da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Semana passada, fizeram afirmações duras e contundentes sobre o escândalo do Petrolão, do tipo, uma das maiores vergonhas da humanidade, nas palavras do ministro Nilton Trissotto. Acho que nenhum país viveu tamanha roubalheira, acompanhou Félix Fischer. O petróleo não é nosso, é deles, dessa quadrilha, sugeriu o subprocurador da República, Brasilino Pereira dos Santos. É algo alentador esse tipo de reação. Se ela servir para encorajar os seus colegas do STF, quando começar o julgamento dos envolvidos e que tem um foro privilegiado, como deputados, senadores, ministros, governadores, podemos ter algum tipo de esperança de que o Brasil pode mudar. Aproveito para lembrar de um amigo, companheiro e colaborador neste espaço, que sempre cita um ditado sobre determinadas situações. Lembrando de um parente seu, que ao observar as constantes enchentes que destruíam plantações e se repetiam, afirmava: não se preocupe, a enchente maior ainda está por vir. Meus caros ouvintes e leitores, a depender do que estamos acompanhando, esta turma que instalou o maior esquema delinquente da história do nosso país, que fique atente. Os procuradores que foram buscar o dinheiro numa conta do ex-presidente da Petrobras, Paulo Roberto Costa, na Suíça, algo como 25 milhões, descobriu mais, muito mais, e deram uma pista. Segundo os próprios suíços, os brasileiros podem até se surpreender com os nomes que amanhã ou depois deverão aparecer. Corruptos e corruptores estão sendo retirados das sombras. Felizmente. De Brasília, José Wojtchomas. Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes, estaremos de volta. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce foi! O milagre do alívio de suas dores chegou! E atenção! Este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento. Saúde com beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. O Papa Francisco e o líder da Igreja Ortodoxa, Patriarca Bartolomeu I, firmaram neste domingo uma declaração conjunta pela reunificação das duas igrejas, a Católica e a Ortodoxa, separadas há 1000 anos. No último dia de sua visita à Turquia, Francisco esteve na Catedral Ortodoxa de Istambul, onde assegurou que a Igreja Católica não pretende impor nenhuma exigência à Igreja Ortodoxa no caminho da unidade entre as duas. O Papa disse que as duas igrejas já estão no caminho rumo à plena comunhão, indicando que há, na prática, sinais eloquentes de uma unidade real. Depois de rezar uma oração em latim e de ouvir o discurso de Bartolomeu, Francisco disse que o que a Igreja Católica deseja é a comunhão com as igrejas ortodoxas. As Farc libertaram neste domingo, na Colômbia, um general do exército e outras duas pessoas que haviam sido sequestradas em circunstâncias confusas, abrindo caminho para a retomada do processo de paz com a guerrilha. O general Rubem Alzati, o cabo Jorge Rodrigues e a advogada Glória Urrego, sequestrados em 16 de novembro pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, no departamento de Chocó, noroeste, foram entregues a uma missão humanitária e serão levados para a unidade militar. Libertados, BG Alzati, a advogada Orrego e o cabo Rodrigues, em perfeitas condições e esperando condições climáticas para o retorno às suas famílias, escreveu o presidente Juan Manuel Santos em uma conta no Twitter. O presidente exigia estas libertações como quesito fundamental para restaurar as negociações com as Farc. Santos, no entanto, defendeu neste domingo sua estratégia de negociar com as Farc sem declarar uma trégua no país. Tenho a convicção de que negociar em meio ao conflito é a melhor maneira de preservar os elementos essenciais do Estado e evitar que as conversações se convertam no exercício interminável, afirmou Santos em um comunicado após a libertação de Alzati e dos outros reféns. Três soldados iemanitas morreram quando seu veículo foi atingido por foguetes disparados por combatentes da Al-Qaeda no sudoeste do país. A Al-Qaeda na Península Arábica, AQPA, confirmou o ataque em um breve comunicado no Twitter, assinalando que o alvo foi um veículo militar que foi destruído e seus três ocupantes foram mortos. A AQPA aproveita o enfraquecimento do poder central do Iêmen desde 2011 e a insurreição popular contra o ex-presidente Ali Abdullah Saleh para reforçar sua presença no país, especialmente no sul e no sudeste. Centenas de manifestantes pró-democracia enfrentaram neste domingo a polícia que usou gás lacrimogênio para dispersar os estudantes que pretendiam cercar a sede do governo em Hong Kong. os manifestantes, que usavam capacetes, tentaram forçar o cordão de isolamento colocado ao redor da sede de governo na zona de Admiralty, principal cenário dos protestos. "Queremos uma democracia de verdade", gritavam os manifestantes. Milhares de pessoas também se reuniram no Parque Tamar, perto do parlamento, e tentaram ocupar a estrada Lung Wu, uma das principais vias de acesso que cruza a ilha de leste a oeste. Os manifestantes, que reclamam a realização de um verdadeiro sufrágio universal nesta região administrativa especial da China, protestam nas ruas desde 28 de setembro passado. Desde então, diminuiu sensivelmente o número de pessoas e o movimento parece dividido quanto à estratégia a seguir diante do descontentamento dos habitantes devido ao transtorno que os protestos causam no dia a dia. O governo de Israel aprovou neste domingo um novo projeto de lei contra os imigrantes ilegais após a decisão do Supremo Tribunal de anular uma legislação anterior mais repressiva, anunciou o Ministério do Interior. O novo texto, que será apresentado no parlamento para votação, prevê que os imigrantes clandestinos possam ser detidos durante 3 meses e transferidos imediatamente ao centro de internamento de Holot, no sul do país, por um período limitado de 20 meses. O projeto de lei também visa ao endurecimento de condenações contra aqueles que contratarem imigrantes ilegais. Segundo dados oficiais israelenses, 48 mil africanos vivem no país, em sua maioria eritreus, cujo governo é acusado com frequência de violar os direitos humanos, e nativos do Sudão do Sul, fugidos de uma guerra. "Estou determinado a encontrar uma solução ao problema dos imigrantes ilegais. É nosso dever dar uma resposta ao desamparo dos habitantes israelenses do sul de Tel Aviv, respeitando, ao mesmo tempo, as decisões do Supremo Tribunal", afirmou Gilad Erdan, ministro do Interior. A China e o Japão vão começar a destruir armas químicas abandonadas por japoneses no nordeste chinês no fim da Segunda Guerra Mundial nesta segunda-feira, anunciou neste domingo o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês. Uma operação teste terá início hoje na zona de Arbaling, na província de Jilin, onde se encontra enterrada a maior quantidade de armas. O Japão abandonou pelo menos 2 milhões de toneladas de armas químicas em aproximadamente 40 locais em 15 províncias chinesas no final da Segunda Guerra Mundial, a maioria das quais em 3 províncias do nordeste da China, Heilongjiang, Jilin e Liaoning. A agência oficial chinesa, a Xinhua, destaca que o abandono dessas armas foi um dos muitos crimes cometidos durante a invasão do Japão, sublinhando que, apesar de a guerra ter acabado há décadas, as armas continuam a representar enormes ameaças para o povo, propriedade e ambiente da China. Jornal Brasil Notícias, o mais completo noticioso do rádio brasileiro. Dentro de instantes, estaremos de volta. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Dorcifoi. Com ele, a dor vai embora. Dor se foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce foi! O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Estou aqui descumprindo ordem médica, mas precisava vir para apresentar as demandas do setor. Foram estas as palavras ditas pela senadora Cátia Abreu do Tocantins, recém-operada e à época ainda filiada ao PSD, na primeira audiência das duas no Palácio do Planalto. Para Dilma, que descobriu em plena corrida eleitoral um câncer no sistema linfático, deparar-se com uma mulher que, como ela, não deixa de trabalhar, apesar dos problemas de saúde, era a senha que faltava para transformar a futura ministra da Agricultura em uma das pessoas mais próximas a ela, no restrito círculo do poder de Brasília. Por coincidência, foi justamente nas eleições de 2010, quando Dilma retirou um tumor de 2,5 centímetros da axila direita e passou 4 meses fazendo quimioterapia no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, que ocorreu o primeiro contato entre ambas. Kátia, filiada ao DEM, relatora do projeto que derrubou a CPMF no Senado e que até hoje é apontada como a maior derrota do governo Lula, escreveu uma longa carta desejando força para Dilma. Ela disse para a presidente ter coragem e fé para enfrentar a doença e acrescentou que a saúde dela era muito importante para assegurar a presença feminina na política. Lembra uma amiga da senadora do Tocantins. Congresso mantém veto às novas regras para a criação de municípios. Direto do Senado Federal em Brasília, chamamos nosso colega Francisco Coelho. Pela segunda vez, o Congresso manteve o veto da Presidência da República ao projeto do senador Mozarildo Cavalcante do PTB de Roraima, que define novas regras para a criação, incorporação, fusão, desmembramento e instalação de novos municípios. O projeto original foi apresentado no Senado em 2002. A justificativa para o veto foi a de que a regra cria despesas adicionais ao governo sem que haja um aumento das receitas. O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, é contrário ao veto. E para tentar reverter a situação, o senador paraense apresentou um projeto de lei complementar, regulamentando o texto da Constituição que trata desse assunto. O projeto apresentado por Flecha Ribeiro é idêntico ao que foi vetado pela presidente Dilma Rousseff. Segundo Flecha, as novas regras são rígidas e só permitirão a criação de um município quando houver condições econômicas comprovadas. A criação de municípios será feita dentro de um regulamento de regras que só se adequarão àqueles que efetivamente têm condições de econômicas e estrutura para que se transforme em um novo município em qualquer estado brasileiro. O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, disse que a medida vai facilitar a elaboração de políticas públicas nas novas cidades. Existem municípios, por exemplo, no Pará, no Amazonas, que são maiores até do que estados que existem no Brasil. Por exemplo, existem municípios no Amazonas e no Pará, que são maiores do que o estado de Sergipe. Então, para você chegar com as políticas públicas a partir da sede do município, é muito mais difícil. Então, realmente é uma coisa necessária. Para a criação de um novo município, o projeto exige que o requerimento com assinatura de no mínimo 20% dos eleitores da localidade seja enviado à Assembleia Legislativa Estadual. Já para incorporação e fusão, são necessárias assinaturas de 3% dos eleitores residentes em cada cidade. Da Rádio Senado, Francisco Coelho. Com a imagem arranhada pela série de denúncias de corrupção investigadas na Operação Lava Jato, o Partido dos Trabalhadores quer arrastar uma multidão para a posse da presidente Dilma Rousseff em 1º de janeiro, na tentativa de mostrar que a petista começa o novo governo com grande apoio popular. A preocupação, entretanto, é que o evento tenha um público espontâneo menor que o das posses anteriores. Mesmo faltando ainda 5 semanas, uma comissão da legenda, formada na reunião da executiva do partido do início de novembro, já trabalha na logística de convocação dos movimentos sociais para virem a Brasília. Os correligionários da presidente pretendem fazer uma festa semelhante à que foi montada para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2003. A Secretaria-Geral da Presidência, que faz interlocução com os grupos sociais, também estabeleceu um grupo de trabalho para mobilização. A cariação entre Costa e Cerveró vai ter esquema especial de segurança. Direto da Rádio Senado, Maurício de Santi. O ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, teria afirmado à Justiça Federal que os diretores da estatal recebiam propina de até 3% do valor dos contratos com grandes empreiteiras. Parte desse dinheiro teria abastecido os caixas de partidos políticos. Nestor Cerveró era diretor da área internacional da Petrobras na mesma época em que Paulo Roberto Costa. Em depoimento à CPI mista em setembro, Cerveró negou conhecer o esquema de pagamento de propina. Para esclarecer essa e outras divergências entre os dois, é que os senadores e deputados decidiram fazer uma acariação. A expectativa dos parlamentares é grande, como disse o deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul. Nós temos uma acariação do senhor Nestor Cerveró com o homem que já fez a delação premiada, que seguramente vai tremer as bases deste parlamento quando ela aqui chegar e chegar ao Supremo Tribunal Federal, o senhor Paulo Roberto Costa. Eu não tenho nenhuma dúvida que esta acariação poderá ser um dos pontos altos do trabalho investigativo desta CPMI, porque isso não foi feito nem na Justiça Federal de Curitiba e muito menos pela Polícia Federal. O vice-presidente da CPMI, senador Jim, do PTB do Distrito Federal, acha que novos elementos podem surgir na acariação. Eu acredito que vão aparecer sim. A acariação nesse momento é sempre um instrumento que eu estou acreditando muito, esse novo instrumento, nessa nova ferramenta para a apuração. A CPMI vai evoluir muito com essa acariação. Um esquema especial de segurança foi montado. O acesso à sala da CPI será controlado pela Polícia do Senado e será restrito a parlamentares, imprensa credenciada e alguns servidores da casa. 3 telões serão instalados nas salas próximas à da CPMI para que os jornalistas e o público em geral possam acompanhar a acariação. Da Rádio Senado, Maurício De Santi. Adolescente de 16 anos mata o próprio padrasto. Maiores detalhes com nosso colega Francisco Silva, direto do Rio Grande do Norte. Um adolescente de 16 anos matou o próprio padrasto por volta das 22 horas deste sábado, dia 29, com uma facada na altura do coração. O crime ocorreu na residência da vítima, Gilson Oliveira Marinho, 27 anos, na rua Apóstolo Felipe, bairro Lagoa Azul, zona norte de Natal. De acordo com informações da Polícia Civil, o crime ocorreu porque Gilson estava agredindo fisicamente a mãe do adolescente com a qual era casado. Ao presenciar a cena, o rapaz de 16 anos deu um único golpe com a faca de cozinha no peito da vítima, que faleceu no local. O adolescente fugiu e ainda não foi localizado pela polícia.